Jesus é o Salvador do mundo, que morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz por nossos pecados, por isso que Ele é o Salvador.